Chamo a Cristo, meu mestre, meu guia, vem me orientar. E se as agruras vêm e me atormentam, eu busco a Ele, meu protetor, que me anima, me mostra a saída. Jesus é o meu amigo maior. Jesus é. Através da palavra.